CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. E confirmada a reeleição da presidente Dilma Rousseff, entidades de Foz do Iguaçu posicionaram-se nesta semana cobrando providências quanto à questão da revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu. Na carta endereçada a Brasília, queixas quanto ao atraso no cronograma de revisão do plano, a demora na implantação do projeto de construção de uma nova trilha panorâmica nas cataratas e a incerteza quanto às concessões no interior do parque, como no caso do fim da concessão do campo de desafios e na possibilidade de interrupção de serviços como os passeios de helicóptero. No âmbito do Ministério do Turismo, o requerimento já recebeu resposta com o próprio ministro Vinícius Nobre Lages, prontificando-se a uma reunião com representantes do setor turístico iguaçuense. Essa reunião ainda não foi agendada. O impasse, entretanto, diz respeito principalmente ao Ministério do Meio Ambiente, com conflito de visões, no que também toca aí ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, gestor do Parque Nacional. O tempo corre e a necessidade urge, até porque a questão do transporte de visitantes no trecho entre o portão de acesso ao parque e a trilha das cataratas ainda não foi solucionada. Na prática, se nada for feito, tão logo expire o prazo, os motoristas de veículos privativos de turismo e táxis estarão novamente proibidos de circular no trecho interno da rodovia das cataratas. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então nossa página na internet, o endereço é o www.cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 1º de novembro de 2014. Bom dia! Foz do Iguaçu consolida espaço no setor de eventos em todo o país, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio na quantidade de eventos internacionais. Escolha da nova área do Porto Seco de Foz do Iguaçu visa não prejudicar atividades turísticas na barranca do Rio Iguaçu. Fundação Cultural confirma a programação da Virada Cultural 2014 na Terra das Cataratas. Pacientes com câncer fazem visita ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Reabertura da Estrada da Graciosa reaquece setor turístico na região da Serra do Mar. 11 horas e 6 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 10 minutos, temperatura de 26 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu, umidade relativa do ar neste instante está na casa dos 83%, tempo majoritariamente nublado aqui no extremo oeste do Paraná, e a previsão do tempo para hoje, segundo o CIMEPAR, é de pancadas de chuvas e trovoadas ao longo do dia. Temperaturas oscilam entre 23 e 29 graus, previsão de pancadas aí no período da tarde e também no período da noite. Amanhã, domingo, devemos ter temperaturas entre 19 e 29 graus, pancadas de chuvas e trovoadas a partir da tarde, segundo o CIMEPAR, ventos com velocidade de 21 a 28 km por hora e possibilidade aí de visibilidade reduzida no período da manhã, o que pode prejudicar o Aeroporto Internacional Cataratas neste domingo. Segunda-feira, dia 3, devemos ter tempo parcialmente nublado, possibilidade de pancadas de chuva também aqui na região. Essa situação de instabilidade no tempo até a quarta-feira, isso deve se repetir ainda aqui na fronteira, embora para quarta-feira já devemos ter aí uma melhoria no tempo, segundo as informações do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Os aeroportos aqui da região trinacional estão abertos neste momento, operando normalmente para pousos e decolagens. O aeroporto de Foz do Iguaçu opera sem restrições, também o aeroporto internacional Guarani em Mingaguaçu, região metropolitana de Cidade Leste, o aeroporto de Puerto Iguaçu, na Argentina. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, o movimento diminuiu um pouco agora aí no sentido de chegada à cidade de Foz do Iguaçu. Na Praça de Pedágio de São Miguel, o movimento já é menor na comparação com aquilo que tínhamos ali às 8, 9 horas da manhã. Agora, o fluxo de veículos está praticamente equilibrado. 440 veículos por hora no sentido Foz, 370 no sentido Cascavel, na pista da BR-277. Na Praça de Pedágio de São Miguel, neste instante. Nos trevos urbanos aqui de Foz, o movimento é considerado tranquilo. No trevo da Costa e Silva, no trevo do Charrua, temos movimentação expressiva aí de veículos vindos da região da Vila A em direção ao centro de Foz do Iguaçu, região da Ponte Internacional da Amizade. Atenção quanto a registro de uma garoa ali na região da Ponte da Amizade. Neste momento, temos fluxo tranquilo de veículos, tanto no sentido Paraguai como no sentido Brasil. Não há registro de lentidão, mas quem está vindo do Paraguai em direção ao Brasil, já prepare-se. Daqui a pouquinho devemos ter grandes filas para a travessia da aduana brasileira, porque hoje pela manhã o movimento aí de brasileiros indo ao Paraguai para compras foi bastante grande na Ponte Internacional da Amizade. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Esteja com os documentos em mãos para agilizar este procedimento de passagem. Atenção também quanto ao período da tarde. Hoje devemos ter muita movimentação de turistas aqui na fronteira. Se você vai ali à região da Ponte Tancredo Neves, cuidado também com os veículos que entram e saem do Duty Free, que fica metros antes da aduana argentina. E esteja, claro, com os documentos em regra aí para não correr o risco de ser barrado no momento de ingresso ao território argentino. Na BR-469, movimento maior no sentido Parque Nacional do Iguaçu e também em direção ao Aeroporto Internacional. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de apenas 450 mil litros de água por segundo, um terço aí do que é normal para essa época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. E lembrando que hoje será também a última apresentação especial da iluminação monumental de Itaipu, a última apresentação com a iluminação em tons rosa, em alusão ao programa, a campanha Outubro Rosa. A partir aí da próxima semana, a iluminação volta ao seu tom normal. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos, em parceria com a companhia Azul Linhas Aéreas, a Infraero promoveu na última segunda-feira a visita institucional de pacientes auxiliados pela União Iguaçuense de Pessoas com Câncer, a Unican, a aeronave cor-de-rosa da empresa que pousou aqui no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A visita aconteceu no período da tarde e marcou o encerramento das ações desenvolvidas ao longo do mês de outubro no aeroporto. Quem acompanhou foi o repórter Eli Silva. A Infraero, em parceria com a companhia Azul Linhas Aéreas, recebeu a visita institucional de pacientes auxiliados pela Unican, a aeronave cor-de-rosa da empresa aérea que esteve no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, foi visitada por esses pacientes, como nos conta Eduardo Ludwig, superintendente do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O objetivo é dar um grande apoio a esses pacientes. Essa é uma promoção que nós estamos encerrando o mês de homenagem, né, de lembrança ao promoção ao Outubro Rosa aqui no aeroporto. Foram diversas atividades que nós executamos. Nós estamos concluindo, então, essas ações com a visita dos pacientes, né, assistidos pela Unican aqui no aeroporto e na aeronave rosa da empresa aérea Azul. Quais serão as atividades deles aqui? Basicamente, nós vamos trazê-los até o auditório aqui para passar alguns vídeos motivacionais e, na sequência, vamos estar levando eles até dentro da aeronave, né, para conhecer o interior da aeronave. E dentro da aeronave vai ser servido, né, uma simulação, digamos assim, de um serviço de bordo, né, para que eles tenham um pouco mais assim, de prazer no, na sua visita, né, e que possam, com esse tipo de ação, receber uma espécie de motivação, um incentivo nessa luta, né, tão ingrata contra, em relação à doença que eles possuem. Quer dizer, o grande objetivo é a motivação na luta contra o câncer. Exatamente. Nós sabemos que o câncer é uma doença perversa, né? E que muitas vezes um dos maiores remédios é a motivação. A pessoa precisa se sentir motivada, né, para lutar contra isso. E trazendo eles aqui até o aeroporto, visitando uma aeronave, a gente espera que com isso eles tenham um pouco mais de motivação para essa luta. Eduardo, você falava a respeito de outras motivações, de outras atividades que vocês fizeram ao longo deste Outubro Rosa. Quais as outras que vocês fizeram também? Sim, a Efero, como uma empresa a nível nacional, ela motiva, né, que os aeroportos façam ações. Nós aqui, com o apoio do nosso corpo funcional, nós fizemos algumas ações de adaptações no aeroporto, colocando, né, a decoração rosa. Fizemos uma parceria também com nossos concessionários comerciais para que divulgassem produtos rosa, né, nas suas vitrines. O próprio restaurante do aeroporto fez decorações de seu buffet rosa. Nós tivemos uma palestra hoje pela manhã aqui com os profissionais de saúde para tentar conscientizar os nossos empregados do aeroporto também em relação à importância da prevenção do câncer de mama. E encerrando com essa visita dos pacientes assistidos pela Unicamp. Importante sempre frisar para nós encerrarmos é que em relação a esse que o Outubro Rosa termina agora, mas essa luta é diária. Essa luta é diária, né? O Outubro Rosa acaba oficialmente aqui no aeroporto hoje, mas nós já começamos o Novembro Azul, que é a próxima ação, né? Aí já vinculado para a saúde, a prevenção de saúde do homem, né? Do público masculino. Nós já temos algumas ações previstas e vamos dar continuidade agora no mês de novembro. Para a CBN Foz, Eli Silva. 11:18. CBN Turismo. E o prefeito de Foz do Iguaçu, Renan Pereira, assinou na noite de quarta-feira o decreto de utilidade pública de uma área situada entre as avenidas República Argentina e Felipe Vancher, destinada à construção do novo Porto Seco de Foz do Iguaçu. A assinatura ocorreu durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CODEFOS, cujo presidente Danilo Vendrúsculo conversou comigo por telefone aqui na CBN Foz a respeito aí da localização que foi escolhida após debates entre os setores de logística e turismo, autoridades aduaneiras e estudo de viabilidade, tendo em vista a facilidade de acesso à ponte Tancredo Neves e à futura segunda ponte Brasil-Paraguai e também não prejudicar o desenvolvimento turístico na região do Marco das Três Fronteiras e Barranca do Rio Iguaçu. Foi feita uma explanação, primeiro, por que daquela área. Isso é resultado de um trabalho, de uma consultoria que foi contratada da ARUP, para indicação dos locais. A última palavra com relação ao local foi da Receita Federal, até porque esse Porto Seco é de competência da Receita Federal, e como a Receita, das três áreas que foram indicadas, dentro de um debate com o setor de turismo e Receita Federal, entendeu-se, a Receita Federal entendeu que esse local onde foi definido e onde foi o prefeito Reni Pereira assinou o decreto, é a melhor opção para Foz do Iguaçu e para o setor de logística, como também para o turismo. Eu ia perguntar justamente a respeito deste assunto, porque naquele estudo que foi realizado pelo CODEFOS, inclusive que nós comentamos aqui na CBN em várias ocasiões, determinou-se que, digamos, a base da economia de Foz do Iguaçu, dos empregos que geram outros empregos, estão situados na cadeia produtiva do turismo e da logística. Essa localização pretendida, ela agrada justamente os dois setores? Sem sombra de dúvida. Até porque, onde tecnicamente a Receita tinha solicitado que seria próximo a ponte, a segunda ponte que será construída, como também próximo da ponte Tancredo Neves, que liga a Argentina, o setor de turismo entendeu que, pelo tamanho da área necessária, isso teria um impacto muito forte nos projetos relacionados ao turismo, até porque há um projeto de um parque nacional, trinacional, ou seja, contemplando o verde, que é o grande apelo de Foz do Iguaçu, a água, o verde, e isso foi debatido, foi discutido, e aí que não houvesse conflito entre as duas atividades, para que cada uma siga seu curso normal, os corredores turísticos sendo revitalizados, sendo embelezados, e a logística com o seu curso normal, as duas atividades elas teriam sua infraestrutura separada, de forma que nós potencializaríamos essas duas atividades econômicas de Foz do Iguaçu, que são as principais atividades. Há, inclusive, uma discussão, houve também nesse debate, o que veio primeiro, se é o turismo, se é a logística. Todos nós sabemos que Foz do Iguaçu ela foi habitada através da navegação do Rio Paraná, ou seja, Foz do Iguaçu sempre teve uma vocação de transporte, de logística, e aqui nós podemos contemplar hoje três grandes modais, que é do aéreo, né, o fluvial, o rodoviário, e nós temos o ferroviário que vem até Cascavel, e com certeza, implementando esse projeto do novo Porto Seco, é uma questão de tempo, essa ferrovia, muito provavelmente, ela virá até Foz do Iguaçu, fazendo com que Foz do Iguaçu realmente seja um grande centro logístico, não só aqui da região, mas como um grande centro logístico para os países do Mercosul. Justamente pela posição privilegiada, pelo fato de ser a maior cidade de fronteira do Brasil, Foz do Iguaçu consegue, então, se enquadrar nessa posição aí de, possivelmente, ser o centro logístico desta área do coração do continente sul-americano? Sem sombra de dúvida. Isso ele tem embasamento técnico. Nós não estamos fazendo isso porque nós achamos que isso seria um centro logístico, porque nós queremos fazer isso um centro logístico. Não. Nós estamos apenas dando condição para uma situação, que ela é muito clara e muito transparente, e que é o melhor local para se instalar essa estrutura. Como também não há dúvida, não resta dúvida, com relação ao turismo de Foz do Iguaçu, pelas belezas que tem, as cataratas, o Parque Nacional, Itaipu, as compras, são itens que não tem como você dizer que isso não é um ponto turístico. E a logística, ela tem a mesma lógica. Nós estamos numa localização com a segunda ponte que liga o Brasil ao Paraguai, e que ela será construída para o objetivo principal, para atender a logística. E esse Porto Seco, o grande objetivo desse Porto Seco é trabalhar 24 horas, e aí nós faremos com que todo esse comércio que nós temos com os países vizinhos do Mercosul, ele se intensifique e reduza os seus custos. Hoje, por exemplo, nós compramos trigo, farinha da Argentina, fornecemos produtos manufaturados para a Argentina, e com essa estrutura a nível de fronteira, certamente os caminhões irão rodar mais tempo, eles terão um custo menor e, consequentemente, os produtos também teriam um custo menor. E citando, por exemplo, a questão do Paraguai, que tem uma saída para o Porto do Paranaguá, Porto de São Francisco, Porto de Itajaí e Itapuá, que deve começar a operar, o Paraguai vem crescendo e ele também precisa dessa via para escoar a sua produção para exportação, como também para atender o mercado exportação para o Brasil, como também importação do Brasil para o Paraguai. Enfim, isso é um projeto que ele atende um contexto maior e que ele só vem trazer desenvolvimento para a nossa região. Estou conversando aqui na CBN Foz com o presidente do Codefoz, Danilo Vendrúsculo, e eu aproveito para lhe perguntar também a respeito do panorama econômico para os próximos anos. Tivemos aqui no Paraná a reeleição do governador Beto Richa, no Brasil, a reeleição da presidente Dilma Rousseff, ela que usou também o slogan Governo Novo, Ideias Novas. Quais são as expectativas aí a partir de 2015 no âmbito do Codefoz, visão a respeito da economia brasileira? Veja bem, sem dúvida, há muitas correções a serem feitas, principalmente no campo econômico, esse eu acho que é o grande desafio, mas eu vejo, assim, com muito otimismo, olhando para a nossa região, até porque Foz do Iguaçu ela tem uma interdependência muito forte com o Paraguai, com a Argentina, né, com o Cidade do Leste, com todo o leste do Paraguai, Porto Iguaçu. E sem sombra de dúvida, essa região ela é muito promissora. Nós temos o Paraguai, por exemplo, um país que cresceu ano passado 14%, deverá repetir esse crescimento agora em 2014. A Argentina, muito provavelmente, é a perspectiva de que 2015 a economia da Argentina se recupere. E como Foz do Iguaçu tem essas forças econômicas, que é o turismo, que são pessoas que vêm de fora, de outros países, nós somos o segundo destino mais visitado por estrangeiros do Brasil. E mais essa questão da logística, que nós podemos potencializar, que temos o maior porto seco, isso, sem sombra de dúvida, são recursos que vêm para a nossa economia e que isso vai irrigando a nossa economia e fortalecendo. E tanto é que nós temos Foz do Iguaçu, a nível de investimentos, principalmente no setor privado, investimentos altíssimos, né, como a construção do shopping, como a construção de hotéis. Em Ciudad del Este nós temos aí já anunciado inúmeros investimentos, a própria segunda ponte, que em janeiro o canteiro de obra, até dezembro e janeiro os canteiros de obra estarão sendo instalados, tanto para a reforma da Ponte da Amizade. E essas obras todas, elas vêm trazer geração de emprego, de renda, capital que vem de fora, ou seja, então a gente vê com muito otimismo a nossa região. E isso nós, como sociedade, a Tríplice Fronteira, como um único território, trabalhando para o bem-estar dessa região, e a sociedade ela tem muita força nesse sentido. Há vontade política com relação a esse processo todo. Com relação, posso citar até do Porto Seco, nós fizemos essas tratativas com a Receita Federal, com o prefeito Remy Pereira. Foi uma negociação e uma evolução muito, muito positiva, no sentido de que chegássemos ontem com a assinatura desse decreto. Então eu vejo com muito otimismo, muito entusiasmo, e nós teremos aí, com certeza, Foz do Iguaçu se destacando em termos de investimento. Palavras de Danilo Vendrúsculo, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre o posicionamento de Foz do Iguaçu no mercado de eventos. A cidade já é, no Brasil, o terceiro destino que mais recebe eventos internacionais. Ainda no programa de hoje, confira também a programação já confirmada para a virada cultural na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura de 26 graus na Terra das Cataratas, e termina na segunda-feira o prazo para que você que nos ouve neste momento possa fazer suas indicações ao prêmio 100 anos de turismo organizado pelo Instituto Polo Iguaçu em parceria com a Gestão Integrada do Turismo e com o portal de notícias Clique Foz. Serão homenageadas 100 personalidades ligadas à história e ao presente do turismo em Foz do Iguaçu. A noite de gala para a entrega das honrarias será no dia 22 de novembro, às 8 da noite, no Hotel Bourbon Cataratas. A escolha dos 100 premiados será feita por uma comissão a cargo do Conselho Municipal de Turismo, que fará uma avaliação de cada um dos indicados, seguindo critérios objetivos de pontuação com base nas realizações de cada um dos indicados. E foi realizada no sábado passado, no Hotel Golden Tulip Internacional, a palestra de acolhimento do projeto Trilha Jovem Iguaçu, que tem o intuito de inserir no mercado de trabalho jovens com idade entre 16 e 24 anos. Aproximadamente 300 jovens compareceram no encontro de apresentação para disputar as 120 vagas para a formação, que tem duração de cerca de 4 meses. Além das aulas em sala, haverá atividades diferenciadas, unindo a teoria, a prática e a vivência profissional. O índice de inserção no mercado de trabalho do turismo em Foz do Iguaçu, no projeto Trilha Jovem, é um dos mais altos da região entre os cursos de capacitação. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH, realiza a partir de segunda-feira ações de comemoração ao Dia do Hoteleiro na Terra das Cataratas. Crianças de diferentes bairros da cidade serão levadas a hotéis com ações de recreação e conscientização sobre a importância do turismo e da hotelaria para a economia do município. Participam os hotéis Recanto Cataratas, Iguaçu Resort e Bela Itália, que receberão alunos das escolas municipais de Irceu Lopes, Írio Manganelli, Cecília Meireles e João Paulo I. E a cidade de Foz do Iguaçu marcou presença na 19ª Feira Internacional de Turismo da América Latina, a FIT, em Buenos Aires, uma das maiores feiras do continente, que aconteceu entre os dias 25 e 28 de outubro. A feira é considerada a quinta maior do mundo e a primeira da América Latina. O Destino Iguaçu participou do evento de forma integrada dentro da estratégia Foz do Iguaçu Destino do Mundo. A participação de Foz do Iguaçu está confirmada também no Festival de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul, considerado o maior evento de turismo do sul do Brasil. CBN Turismo. E Foz do Iguaçu já é a terceira cidade do Brasil no ranking de eventos internacionais realizados no país, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em entrevista à CBN nesta semana, o gerente executivo do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Basileu Tavares, falou sobre o bom momento vivido pela cidade. Esse ano o destino ocupou o terceiro lugar no ranking nacional, né? É dentre as cidades brasileiras que mais sediaram eventos internacionais. Essa é uma posição muito importante porque nós estamos atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A distância com esses grandes centros é grande, mas isso demonstra a força de Iguaçu como um destino para a atração de turistas internacionais, seja através desses eventos ou através mesmo do lazer. E não tem como ser diferente, né? Eu acredito que até a terceira posição seja a posição top que podemos alcançar, porque São Paulo e Rio de Janeiro, afinal de contas, são aí portas de entrada para os visitantes internacionais aqui no país, né? Exatamente. O fator de serem cidades muito economicamente fortes, né? O Rio de Janeiro, atrativamente, ele é uma cidade muito turística, né? E isso é a cidade mais conhecida internacionalmente do Brasil. São Paulo é o coração econômico do país e tudo isso contribui para eventos que tenham essa relevância econômica, eventos corporativos, o que gera uma grande movimentação para essa cidade. Então, Foz do Iguaçu está muito bem posicionada. O nosso propósito é manter essa posição, estar aí sempre os três destinos que mais recebem eventos internacionais. Temos já para este ano, já desde o começo do ano, aproximadamente quantos eventos aconteceram aqui em Foz do Iguaçu nesses eventos internacionais? Desses eventos internacionais, a gente teve esse ano cerca de 14, 15 eventos. Esses eventos são repassados por nós, para essa entidade internacional, que é a ICA, International Congress and Convention Association, uma associação de congressos internacionais, que vai fazer uma análise deles. Ela é bem criteriosa nessa análise, para constatar se eles entram dentro desse ranking ou não. São eventos que têm que estar consolidados, ou seja, a partir da sua terceira edição, no mínimo 50 participantes. Nas duas edições anteriores, eles devem ter acontecido em outros dois países diferentes. Não pode ser um só país e depois ter vindo para o Brasil. Ou seja, não vale aquela regra de realizar um evento e botar o nome internacional só porque acha bonito, né? Exatamente, exatamente. As pessoas nos procuram e falam, ah, eu vou fazer um evento internacional, às vezes o palestrante é internacional, mas nesse caso o que se olha é a rotatividade, é a origem do público, né? Ele deve ter participantes de outros países em um número relevante, não só um ou dois. Aqui em Foz é fácil a gente ter uma participação internacional nos eventos. Tem uma participação boa, às vezes, do pessoal da Argentina e do Paraguai, mas isso não chega a contar para que o evento seja internacional. Estamos aí no finalzinho do mês de outubro. Daqui até o final do ano, temos mais eventos ainda agendados aqui para a cidade de Foz? Sim, esse mês de outubro, mês de novembro, são meses em que a gente ainda tem uma boa movimentação, né? Em dezembro, há uma baixa desses eventos, e isso é comum nacionalmente. Os eventos diminuem porque são períodos em que a gente tem a alta do turismo de lazer, né? As pessoas estão de férias, não querem viajar a negócios, não querem viajar a trabalho, querem se divertir. Apesar de que, quando a gente lida com eventos internacionais, é comum que a gente veja alguns eventos que sejam realizados nesse período. Mas o que o Convention Bureau costuma fazer é sempre um mapeamento dos meses para os quais a gente precisa atrair eventos para a cidade. O nosso intuito é gerar uma movimentação turística quando abaixa. Não dá para a gente captar eventos para dezembro, janeiro e tentar concorrer com a movimentação de lazer. Isso vai gerar problemas para os eventos que podem vir e problemas para os turistas que vêm comumente para a cidade. Na verdade, o que acontece é até uma substituição de públicos, né? Nos períodos de alta temporada, claro, os hotéis, as estruturas, elas ocupam-se, né, do turismo de lazer, e os eventos vêm justamente para preencher aquela lacuna que ocorreria nos períodos de chamada baixa temporada turística de lazer? Exatamente. É nesse sentido que a gente trabalha, de gerar movimentação quando ela não existe comumente, quando não tem essa movimentação do lazer. É claro que o turismo de eventos, ele é muito importante. Como você mesmo citou, a movimentação financeira que ele gera é superior ao do turismo de lazer. Em certos momentos chega a ser 3-4 vezes superior, de acordo com pesquisas nacionais que a gente tem. Então é um tipo de turismo que é muito rentável. Às vezes mais rentável que o turismo de lazer, e por isso compensa ser trabalhado. Um evento que nós trazemos para a cidade, ele vai movimentar vários hotéis, ele pode ter 5 mil, 3 mil participantes, e essa movimentação, ela não é só, a gente não conta só o impacto desse turista, o impacto dessa pessoa que vem para a cidade. Nós temos que contar também que uma série de empresas que fornecem serviços para eventos e produtos para eventos vão ter serviço aí nesse período. Então, o impacto do turismo de eventos, ele é muito maior do que o do turismo de lazer. E a gente pode notar isso na cidade inteira, realmente, né? O participante do evento que fica no hotel, que utiliza os restaurantes, os serviços de transfer, né? O transporte até os locais do evento. Até o pessoal que produz flores acaba vendendo bastante na época de eventos aí, justamente porque existe essa demanda, né? De artigos locais e trabalhadores locais. Exatamente. Também. Exatamente. Né? Seja no caso das flores para ornamentação de um evento, é um turista que vem, passa mal, vai numa farmácia. Hoje em dia a gente tem um número grande de pessoas também que às vezes vão aos supermercados em outras cidades porque querem comprar alguns produtos para consumir. Fora aquilo que ela já tem nos restaurantes, nos hotéis. Então, o impacto é muito grande, diretamente e indiretamente. O que essas pessoas consomem, o que elas utilizam. Um evento, na sua montagem, ele vai utilizar empresas de locação de imóveis, de estandes, de audiovisual. É uma série de serviços que vão ser necessários para a construção desse evento, né? Você constrói uma estrutura que vai ser utilizada ali por um período, então isso gera uma série de empregos e um impacto muito grande na economia local. E a gente percebe também que quando falamos de eventos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, os hotéis, várias empresas fizeram muitos investimentos nessa área para melhorar a estrutura mesmo dos seus centros de evento. Até hotéis de pequeno porte hoje em dia já contam pelo menos com salas de reuniões para que possam acontecer algumas atividades ali no local. É uma tendência, inclusive, para a hotelaria iguaçuense especializar-se cada vez mais, buscar cada vez mais este público? É uma tendência e é uma necessidade. Quando nós trabalhamos com eventos, a infraestrutura é muito importante. O Convention Bureau, que trabalha a captação de eventos associativos, não basta dizer para as entidades que realizam esses eventos, que Foz do Iguaçu tem as Cataratas do Iguaçu, que é uma cidade atrativa. A cidade precisa de infraestrutura e de boa infraestrutura. E, felizmente, por causa desses investimentos que têm sido feitos, nós temos uma grande vantagem diante de vários destinos nacionais, porque a infraestrutura de Foz do Iguaçu é diversa e é muito boa. Nós temos o maior hotel com espaço de eventos do Brasil. Né, o maior espaço de eventos dentro de um hotel no Brasil está em Foz do Iguaçu. Nós temos hotéis que foram completamente renovados nos últimos anos. E tudo isso são fatores que nos fazem pontuar diante de outros destinos no processo de captação. Estou conversando aqui na CBN com Basileu Tavares, gerente executivo do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. E eu lhe pergunto agora a respeito até do centro de convenções. Nosso centro de convenções de Foz do Iguaçu, ali na Rodovia das Cataratas, a BR-469, acesso ao aeroporto internacional. Nesta semana agora tivemos o anúncio aí de redução de quadros ali de diretoria no centro de convenções. Como é que este espaço, que inclusive há um processo ali de concessão desse espaço para gestão privada, como é que esse espaço do centro de convenções é visto pelo Iguaçu Convention and Visitors Bureau? Infelizmente, esse espaço, pela infraestrutura, da forma como está hoje, um pouco descuidada, ele não tem sido tanto utilizado pelos eventos que nós trabalhamos. Um evento ou outro acaba escolhendo, porque é um espaço amplo, né? É um dos maiores do interior do Brasil, inclusive. Sim, né? Exatamente. como, por exemplo, nós vamos ter o Congresso das APAES agora, da Federação Nacional das APAES, no final do ano. É um espaço que é utilizado, às vezes, para eventos sociais, como formaturas, mas ele não tem sido amplamente utilizado pelos eventos com os quais nós trabalhamos. Por quê? Ele não tem salas modulares, algumas salas não possuem climatização. Então, tudo isso, como você mesmo falou, nós temos vários hotéis que reformaram a sua estrutura completamente nos últimos anos. E isso acabam deixando-os mais atrativos do que esse espaço de eventos. A estrutura é muito grande ali do centro de convenções, mas ela precisa ser melhorada. Ela precisa de climatização, ela precisa de modularidade. Não adianta para um evento você oferecer duas salas grandes que comportam 1.000 pessoas cada. Porque às vezes esse evento ele tem uma plenária que precisa dessa sala de 1.000 pessoas, mas ele tem outras 10 reuniões que vão acontecer simultaneamente, que precisam de salas nos mais diversos formatos e tamanhos. Então, tudo isso tem que ser muito pensado no momento da escolha do espaço do evento. Palavras de Basileu Tavares, gerente executivo do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, numa entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos e os comerciantes e moradores de Morretes dizem que estão satisfeitos com a retomada da economia na região após a conclusão da recuperação da estrada da graciosa PR-410 entre a Serra do Mar e o litoral do estado. Após a liberação do tráfego de veículos, a população local retomou as vendas no comércio, que foram prejudicadas pela interrupção da rodovia. Parte da estrada desabou por conta das fortes chuvas registradas em março deste ano. O comerciante morador de Recanto, Engenheiro Lacerda, um dos pontos ali da Estrada da Graciosa, o Sidney Ferreira de Paula, conta que as vendas melhoraram muito depois da liberação do tráfego na estrada. Já melhorou 95%, né? Falta aí 5% do pessoal saber que está bem pronto, né? Mas tá bem bom já, tá ótimo. Já para o comerciante do Recanto Mãe Catira, Amauri Alves de Ponte, a expectativa com a retomada do comércio é que a temporada de verão seja movimentada. A atividade nossa aqui é o comércio, a gente ficou parado 4 meses aí, e agora reabriu a pista, né? Voltou tudo ao normal, o movimento tá voltando gradativamente, né? E a gente tá se recuperando, esperando que seja que nem o ano passado, né? Foi bem movimentado aqui, foi bem procurado pelo pessoal aí, agressor. E vamos se recuperar nesse verão aí. A dona de casa e comerciante Adelízia Barbosa, que mora há 61 anos na localidade de São João da Graciosa, diz que além da retomada das vendas, o turismo reaqueceu após a reabertura da estrada. O dia se esquenta assim, vem muita gente mais pra praia, né? Tá bem melhor, graças a Deus. A turma vem pra praia, né? Pros rios ali no posto de cima, que tem um rio ali, vão muito ali também. Está melhorando, graças a Deus, desse pouco em pouco, mas dá, né? De acordo com a Agência Estadual de Notícias, a obra de recuperação da estrada foi concluída em setembro. As equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná concluíram 16 pilares, 36 vigas de 10 metros cada e lajotas para sustentar a nova travessia da estrada. A meia pista do trecho foi liberada antes da conclusão para ajudar a população local e, segundo o superintendente do DR, Gilberto Loyola, a meia pista da Graciosa foi liberada em julho para ajudar a população e promover também o comércio local. Foram investidos na obra R$ 2.600.000 e também mais R$ 400.000 no projeto. Ele alerta que os motoristas que passarem pelo trecho devem ficar atentos à sinalização dos serviços rotineiros de recuperação da estrada, além da liberação da Estrada da Graciosa. A conclusão do novo viaduto de Morretes é outro ponto aí que facilita a chegada de turistas ao litoral do estado. O viaduto Dom Moacir José Witt, na BR-277, instalado no trevo de acesso ao município de Morretes, trouxe mais segurança e agilidade aos motoristas, obra que teve investimento de R$ 15 milhões, e o empresário de Morretes, Ayrton Fernando Augustinho, destacou que a obra aumentou a segurança e rapidez do tráfego ali no local. Acho que segurança e agilidade, né? Agilidade, você não perde mais tempo ali, né? Você chega e vai embora, passa, enfim, os acidentes ali e também, tipo assim, o povo que mora pro lado de lá da BR. Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, a obra está evitando muitos acidentes na região. se você analisar todo o tráfego, o trânsito da 277, a BR-277, que sai desde Foz do Iguaçu em direção a Paranaguá, um dos trechos de maior número de incidências com mortes, né? Acidentes com mortes. Então, para nós, uma satisfação muito grande, ainda o nome escolhido, né, do Moacir Witt, uma pessoa que dedicou a sua vida cuidando da comunidade, cuidando das pessoas, eternizado aqui numa obra que preserva vidas, que salva vidas, traz desenvolvimento, unifica uma cidade que vinha dividida com morretes, né, de um lado da rodovia e do outro lado. Essa é a responsabilidade daqueles que cuidam de uma rodovia, né, como uma BR, uma PR, qualquer rodovia que seja, né, o cuidado que tem que se ter com relação à comunidade. Outra obra que também vai ajudar no acesso ao litoral é a duplicação da PR-407, que faz parte de um pacote de obras que o governo do estado está executando em vários pontos do território paranaense, as obras para duplicar a rodovia que liga Paranaguá. A BR-277, sentido Praia de Leste, está em fase de terraplenagem e implantação de bueiros com tubo de esgoto em concreto no perímetro urbano de Paranaguá. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira e também a programação confirmada da Virada Cultural Paraná, que acontece neste mês de novembro aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia na Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 55 minutos, temperatura aqui na Terra das Cataratas, 27 graus, é o que temos nos termômetros aqui no centro de Foz. E nesta sexta-feira agora, o Cataratas JL Shopping de Foz do Iguaçu completou 7 anos na cidade. Para comemorar, o shopping está traçando novas estratégias, entre elas a vinda de novas operações e também a ampliação do empreendimento com sua quarta expansão, que será realizada no primeiro semestre do próximo ano. Cataratas ganhará uma nova loja âncora, também mais 4 lojas e 4 salas de cinema para somar as que já existem no piso L3. O empreendimento recebe um fluxo médio de 450 mil pessoas por mês, segundo a administração, beneficiando-se, entre outros pontos, da localização próxima ao centro da cidade e também em vias do corredor turístico aqui em Foz. E as obras do novo Shopping Palladium Catuaí, na Avenida das Cataratas, estão adiantadas aqui em Foz do Iguaçu, com a estrutura do primeiro piso quase pronta. Ao mesmo tempo, os empreendedores estão realizando também obras de infraestrutura no entorno, como a abertura de uma nova via de ligação entre a Avenida das Cataratas e a região do Porto Meira. O trecho tem aproximadamente 800 metros, é batizado de Avenida das Palmeiras, fazendo a interligação com a Avenida Safira, ali na região do Ouro Verde. Uma via que será de pista dupla com canteiro central e dará acesso não apenas à região do shopping e ao corredor turístico de Foz do Iguaçu, mas também será uma das vias de acesso ao projeto ali que se tem de construção de um lago municipal, onde hoje existe o Horto Municipal aqui na Terra das Cataratas. Foi realizada nesta sexta-feira uma festa de Halloween no Vale dos Dinossauros, em Foz do Iguaçu, a chamada Dinoween. A atração foi organizada pela Escola de Inglês CNA em parceria com o Vale dos Dinossauros. Cada participante recebeu um mapa do tesouro para descobrir em 4 pontos dentro da trilha onde estavam guardados os doces. A festa teve também concurso de fantasias e animação da banda Jack Black, mostrando aí uma forma criativa de utilizar este espaço aqui na Terra das Cataratas. E a cidade de Foz do Iguaçu receberá nos dias 15 e 16 de novembro a Virada Cultural Paraná 2014 na Praça da Bíblia, região leste do município. Atrações englobam artistas nacionais, estaduais e da própria cidade. Já temos confirmada a programação no dia 15 de novembro, um sábado. Subirão ao palco a partir das 6 horas da tarde Banda Marinalva e Banda Gonzales, atrações locais, Carol Conca e Denonex 80, atrações estaduais, e a partir da meia-noite, Arnaldo Antunes, Ex-Titãs, uma das grandes atrações desta virada cultural. No dia 16, domingo, às 6 horas, Banda Vene Algo, na sequência, Cabes MC, e às 9 horas da noite, Banda Ira, fechando a programação ali na Praça da Bíblia, região leste do município de Foz do Iguaçu. Haverá também programação no Teatro Barracão e no Centro de Convivência do Idoso. CBN Turismo. E vamos agora às opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz do Iguaçu e região. Para quem gosta de rock, o Zeppelin Old Bar traz hoje a apresentação do vocalista Gus Monsanto, ele que é considerado um dos nomes do heavy metal aqui no Brasil, e trará várias canções aí do repertório próprio e também de grandes intérpretes deste estilo de música. No Balinas Pub, a animação fica por conta do Flashback, músicas dos anos 70, 80 e 90. Sertanejo no Woods Bar, com a apresentação do cantor Flávio Ottoni. E na ONU Music Hall acontece uma festa alusiva ao Halloween. Halloween foi comemorado ontem, mas hoje aí muita animação também na Terra das Cataratas, uma festa fantasia ali no local. Atrações também no Paraguai e na Argentina, aproveitando a noite aqui da Tríplice Fronteira. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 1º de novembro de 2014, com os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras informações locais no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. 3527-8100. E Jardim da Cerveja. 21 anos de lazer e sabor.